O dia 9 de outubro na história. 1970. O presidente Emílio Garrasta Zumetz inaugura, perto de Altamira, no Pará, a placa comemorativa do início da construção da rodovia Transamazônica. 1982. O Estado de São Paulo confirma que o militante comunista brasileiro Maurício Grabois, dado como desaparecido desde 1973, foi morto na véspera do Natal daquele ano. 1984. Brasil e Arábia Saudita assinam um acordo de cooperação industrial militar para a construção de uma fábrica de armamentos em Riad e a venda de armamentos brasileiros. 1995. 10 meses depois da privatização, a Embraer vence sua primeira concorrência internacional na área militar para a fabricação de 25 aviões Super Tucano. 2009. Barack Obama ganha Prêmio Nobel da Paz. Esses são os fatos que fizeram o dia 9 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.